Olá, Aura. Muito bom dia a todos e a todas e espero que tivessem passado um ótimo fim de semana. Ora, e hoje somos o 5 de setembro de 2023. Ora, eu chamo-me Lourenço e estou cá com vocês com mais uma emissão que tem por título As Manhãs Românticas. E para quem trabalha, um ótimo trabalho. Para quem está de férias, ainda umas ótimas férias. Quem vai de viagem, uma ótima viagem. E quem está em casinha, à escuta da Rádio Arcanciel, também um bom dia e uma ótima manhã para vocês todos. Ora, enquanto a nossa meteo, nós estamos já com 19 graus e vamos estar com 33 durante o dia. Vai fazer outra vez muito calor. Até sexta-feira vai fazer esta temperatura sempre de 33 graus a 34. Ora, e vamos continuar então com nossas músicas e eu abri a minha emissão de Manhãs Românticas com as Mineirinhas, Eu Duvido. E vamos continuar com nosso Marco Polo, Não Me Vou Dar Por Vencido. Então, fiquem bem e fiquem bem à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Despertar com apenas um ruído, quando menos esperares, quando menos imaginares, sei que um dia não aguento e vou olhar para ti. Irei dizer-te ao ouvido, vais-te rir e vais achar que sou um louco atrevido, pois não sabes há quanto tempo em meus sonhos tens vivido, nem suspeitas quando eu te chamo. Uma mulher que me queira e receba o seu perfume e me traga a primavera e me ensine o que não aprendi nesta vida. Que brilhe mais cada dia, porque estou todo a um passo de ganhar alegria, porque o coração levanta uma tormenta enfurecida desde aquele momento em que eu te vi. Não me rendo, não me dou. aceito o que vier, menos solidão. Me promete tudo outra vez, na esperança louca de um talvez, e basta a ilusão. Só te peço o brilho de um luar, eu só quero um sonho pra sonhar. Aceito assim. O que eu sei é que jamais vou te esquecer. Eu me acabo nessas fantasias pra sobreviver. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia no meu coração. Deixe estar. Que vale a vida. ser dia. O que vale o pranto que eu chorei? Que me importa o feitiço da lua? Se não estás aqui para eu ser tua, diz-me, meu amor, porque eu não sei. Que vale a vida se é tua vida para me dar forças para viver? De que vale o mundo se levaste tudo que eu mais queria ter? De que vale a vida desde aquele dia que a dor da ausência me abraçou? Nada mais tem conta nem valida, e nem mesmo o meu amor à vida tem valor. Que vale a vida sem a tua vida? Celular. 9 horas e 26 minutos e vocês estão à escuta da emissão das Manhãs Românticas, e então estamos à escuta de Adriano, que é dona do meu coração. E depois desta música vamos passar uma curta página de pub e a seguir viraremos com as nossas belas músicas. Então fique bem e fique à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Quero reviver nosso primeiro encontro e mandar flores no seu trampo. Uma declaração, ela faz do mundo um lugar melhor. Porque ela é filha do vento, dona do tempo, manda e desmanda no meu coração. Ela é um doce de gente, me fez diferente. Ela é tudo que eu pedi em oração. Ela é filha do vento, dona do tempo, manda e desmanda no meu coração. Gente, me fez diferente. Ela é tudo que eu pedi em oração. Então faz de conta que a gente é louco e bora começar de novo essa nossa relação. Quero reviver nosso primeiro encontro e mandar flores no seu trampo. Uma declaração, ela faz do mundo um lugar melhor. Porque ela é filha do vento, dona do tempo, manda e desmanda no meu coração. Ela é um doce de gente, me fez diferente. Ela é tudo que eu pedi em oração. Ela é filha do vento, dona do tempo, manda e desmanda no meu coração. Ela é um doce de gente, me fez.

perceber o amor que eu tenho em você. Eu já gostei muitas vezes, até brinquei com amor, mas já não quero mais nada. Eu vivo só para amar você. O meu castelo de sonho, você é a rainha. No meu céu sem estrela, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Eu já não posso viver sem o seu olhar. Castelo do sonho, você é a rainha. Passa e a noite chega pra mim a chorar. Vivendo sem seus carinhos, eu vou vivendo a cantar. Meu bem, o meu castelo de sonho, você é a rainha. O meu céu sem estrela, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o seu olhar. Olha, linda demais. Sem flores, na solidão dos meus dias, a vida sem alegria parece até terminar. Mas quando acorda a tristeza, chega pra mim a chorar. Eu sem você não existo, eu vou vivendo a cantar. Castelo de sonho, você é a rainha. No meu céu sem estrela, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Eu já não posso viver sem o seu olhar. E 50 minutos e estamos à escuta de uma valsinha portuguesa. Para quem gostar disto, então fique bem à escuta. Thank you. soleil toute la journée. Estou na presença de Lourenço da Nova Almeria com as manhãs românticas. Estivemos à escuta então de Tony Carreira, A Saudade de Ti, e vamos então escutar Olívia Abreu, Cana Verde. Ora, estamos à escuta de uma cana verde de Olívia Abreu e vamos continuar com quem? Com a nossa Agatha, o tema Apaixonar. Amar de novo, és fogo lindo demais. Moreno, és minha sorte. Eu quero mais. Juntos bailaremos toda a noite. Voltei-me a apaixonar, voltei de novo a amar, perdida nos teus braços. Eu já sofri de amor, mas hoje sou melhor. 10:05 já passamos a nossa primeira hora da emissão das Manhãs Românticas e estamos então com uma artista que se chama Cláudia Caramelo. Cláudia Caramelo, que estará cá no dia 17 de setembro na Festa de Santos Populares que a Rádio Arcancel organiza no Parque da Linha Rola, Floride des Ouvreurs. Então você não perca esta grande soirée ou à tarde para ver estes todos cantores como ela e estão outros presentes. Vocês terão também o Capa Negra no dia 16 à noite para animar a festa que se vai organizar do dia 16 e 17 de setembro no Parque da Linha Rola. Então venham todos e numerosos que vai ser uma festa muito, muito bonita. Até lá, fiquem bem à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Estamos à escuta de Cláudia Caramelo. Pois é, ela, vocês se vierem não vão ficar desiludidos, que ela é uma boa mulher, muito bonita e bem feita. Então venham todos à festa no dia 17 de setembro para verem esta artista. E depois vamos ficar então com os HF, Menina Estás à Janela. Ora, então se estão à janela, deixe-se estar a ver este tempo bom. Então, fiquem bem com a Rádio Arcancel 96.2. Estamos à escuta do UHF, Menina Estás à Janela, e vamos ficar então com mais um artista que vai caber então ao Leão Leandro Cruz celebrar, que estará cá na festa dos Santos Populares no Parque da Linha Rol no dia 17 de setembro. Pois é, espero que vocês sejam muito numerosos para vir e celebrar esta bela festa que se vai organizar no dia 16 e 17 de setembro no Parque da Linha Rol, a Floriz de Zorré, que a Rádio Arcanciel organiza. Se é para celebrar, faça como eu. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Ora, continuamos então com nossas manhãs românticas com os morangos do Nordeste. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascinam logo me estremeceu. Os meus amigos falam que eu sou demais. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou sonhador. E digo que ela significa pra mim. De colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Ai, amor, é amor. Do Nordeste e continuamos então com o agrupamento musical Vandalusa, Loucura à Beira-Mar. Estou feliz por estar contigo neste dia tão bonito de verão. Fico triste quando te quero beijar e tu me dizes que não. Quero fechá-los para parar e não consigo. O teu corpo tão moreno resolveu ser para mim um castigo. Sabes esperança. As férias vão acabar e cada um irá para o seu lugar. Vamos ter que nos amar este verão num cantinho indiscreto à beira-mar. E os beijos que me disseste não, sei que os vais desejar. Amor de verão, não vou esquecer. Au 02 38 43 48 00. Estou feliz de estar contigo neste dia tão bonito de verão. Fico triste quando te quero beijar. Os meus olhos já fazem de amor contigo. Quero fechá-los para parar e não consigo. O teu corpo tão moreno resolveu ser para mim um castigo. Sabes bem que o tempo que nos resta para nós passa depressa. As férias vão acabar e cada um irá para o seu lugar. Vamos ter que nos amar este verão num cantinho indiscreto à beira-mar. E os beijos que me disseste não, sei que os vais desejar. Amor de verão, não vou esquecer. Loucuras à beira-mar. E os beijos me deram prazer. Thank you. até chorei sozinho, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor que em mim nasceu. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, adeus solidão, pois sei que o amor tomou conta do meu coração. Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Uma torcida de sonhos aplaudem talvez. Um velho atleta recorda as jogadas felizes. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. Repetem a sua jogada, ainda na rede balança seu último gol. Mas sem sentido a vida parou e para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada e o time do tempo ganhou. Cadê você? Você passou. O que era doce e o que não era se acabou. Cadê você? Cadê você? Você passou. Num videotape de sonhos a jogada gravou. Que tudo passa, tudo passará. Que nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Estamos à escuta de Eddie Lemos, Adeus Solidão Balada. E depois vamos ficar então com quem? Cátia, Qualquer Jeito. E a lei de Deus também, mas a primeira pedra não atirou ninguém. Por isso, Virgem Santa, lhe peço, perdão pro nosso amor, perdão, perdão pro nosso amor. Comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi. Le plus long, le plus beau voyage. veux-tu le faire? Aussi une hirondelle fait mon printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi, oh, oh, oh, l'amour. Horas e 41 minutos e estamos à escuta de Mike Brandt, Laisse-moi t'aimer, e vamos ficar então a seguir com o Anjo Azul. Onde estavas cara de pecado, só tem gosto de maçã. Soleira, botas longas, barbas longas e ouro pro brilho do sol. Nicolas. Na laje fria um bico arava, sua camisa e seu alforje de caçador. O meu velho invisível, Afro-Pai. O meu velho invisível, Afro-Pai. Escuta então de mais uma canção nova que venho aqui de descobrir, e é João Paulo e Michel, Caminheiro. Filho seu, esta velha é minha mãe, e o seu filho sou eu. Pra mãe, zelar bem do que é meu, cuida bem do meu cavalo, que o finado pai me deu. O meu cachorro campeiro, meu galo índio brigador. Não chorador.

Você sabe que eu tive quase um mês sem a passar. Ora, então foi pedido da parte de Manuela de Araújo, não esquecendo a sua amiga Rosi, a Glória, a nossa animatriz da música Glória, que faz aqui o programa dela às quartas-feiras, das 14 às 16. Mas ela ainda está de férias. E então, para todo o auditório da rádio, para o seu marido, e não esquecendo o animador. E então eu desejo um ótimo dia e tudo de bom. Diz ela que tiveram umas boas férias e que ainda gostava de ter, mas elas não duram sempre, não é? Então vamos ouvir a canção dela preferida e amorosa, que tem por título Tony Carreira, Resta. Presença de Lourenço da Nova Almeria com as manhãs românticas. Saudades da terra, o lindo Portugal.

setembro sabe amar e a saudade. Setembro foi um mês, eternidade. Setembro sabe amar e a saudade. Setembro foi um mês, eternidade. Ora, então aí vimos de ouvir José Alberto Reis, Setembro. Ora, eu vou passar aqui uma canção que tem por título, que é o Conjunto António Mafra, Sete Pico. E esta canção foi pedida de uma senhora que me pediu para ver se eu podia passar esta canção que ela tinha o prazer de ouvir. Então, eu vou passar, vou fazer o favor e vou passar esta canção que ela escute e que fique bem à escuta da Rádio Arcancel 96.2. No baile da Dona Esté, feito a semana passada, foram dar com um chofer a dançar com a criada. Dizia ela baixinho, na prisa é celestial. Era um país atípico, muito coisa nova e tal. Era um país atípico, muito coisa nova e tal. Chegou a altura da valsa e se viu os olhos. De repente cai-lhe a calça, rebentou-lhe o suspensório. Aflito com a mão nos bolsos, perante o riso geral. Era um país atípico, foi que coisa nova e tal. Era um país atípico, foi que coisa nova e tal. Sequiosa não resistiu ao whisky e para se tornar famosa quis dançar o twist. Ao dar o jeito partiu-se a coluna vertebral. É pra isso aqui digo, oi que coisa nova e tal. Era um pra isso aqui digo, oi, que coisa nova e tal. O Dom José de Vicente, que é de São Pedro da Cova, para mostrar que ainda é falante, foi dançar a bossa nova e escorregou no suai. Caralho! Foi para o hospital. É pra isso é que digo, oi, que coisa nova e tal. Era um país atípico, oi que coisa nova e tal. Quando o serviço abundante no baile se iniciou, o Dom Grilo num instante a alface devorou. Diz-lhe locas ao ouvido, pareces um animal. Pra isso é que digo, oi que coisa nova e tal. Era um pra isso é que digo, oi que coisa nova e tal. Faltou a luz e gerou-se a confusão natural. E a loca se encontrou-se nos braços do Amaral. Logo esta grita aflita, acenda um castiçal. É pra isso é que digo, oi que coisa nova e tal. Era um pra isso é que digo, oi que coisa nova e tal. Era um pra isso é que digo, oi que coisa nova e tal. Era um pra isso é que digo, oi que coisa nova e tal. ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo non aspettami, tornerò, pensami sempre, sai, e il tempo passerà. Não vai falhar. Mas quando cheguei à multidão, tinha tanta animação e o moreno não o vi. Será que não veio ou já está noutros braços a bailar? E então pensei para mim. Des étoiles plein la tête. c'est fou, c'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu, tout est beau. 11h34, estamos à escuta então de 28 graus à Lomba. Ainda não está aqui 28, mas estão 27 aqui nos nossos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. E espero que vocês estejam a passarem uma ótima manhã na nossa companhia. Vimos de ouvir então 28 graus à lomba e continuamos com mais um artista que estará cá na Festa Santos Populares no Parque da Linha Rolle. Então ficamos com Luís Manuel, Menina Mulher. Beijo.

46 minutos, estamos a chegar à nossa reta final da nossa emissão que tem por título As Manhãs Românticas, e estamos à escuta então do agrupamento musical Dia Paizão, O Copo Furado. É verdade que o copo fura muitas vezes com este calor, a gente tem que beber água e tudo, está sempre furado, não é? Então, uma ótima manhã, tudo bom. É o que eu desejo a todos que estão aí desse lado, à escuta da Rádio Arcancial. Mas não fico embriagado, quanto mais eu vou bebendo, mas eu fico apaixonado. Pensar que ao chegar à minha casa, abrir a porta e meu amor não encontrar, com certeza ela está acompanhada, e eu aqui feito palhaço nesta mesa, com a cara enfeitada de alegria, mas por dentro remoendo de tristeza. Quem eu amo não me quer, quem eu quero não me ama. Lá em casa está sobrando um lugar na minha cama. Este copo de cerveja parece estar furado. Já bebi todas as mas eu fico apaixonado. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Cantaste o negro dessa voz, dando o coração. Encantaste, meu amigo Dino, tanto amor em cada refrão. Não me esqueço dessa tua Helena e do homem vestido de branco. Chorei tanto a despedida, meu amigo, não esqueço o teu rosto. Foste mais do que uma vez na vida, o nosso sol, o nosso querido mês de agosto. Ah, horas e 53 minutos e vimos de escutar Tony Carreira, Adeus Amigo. E então vamos ficar aqui com uma bela canção que tem o título e o cantor Marante, Cuida de Nós, Nossa Senhora. Ora então, Nossa Senhora que cuida de todos nós e de todos os que estão aí desse lado à escuta da Rádio Arcanciel. Vamos ouvir esta linda canção e que nos dê muita saúde e tudo, e paz e alegria, que é o que a gente precisa. Então vamos ouvir esta bela canção da Marante, Cuida de Nós, Nossa Senhora. Em oração por todos nós. nós, abençoai com sua luz e suplicar, homem de Deus, cuida dos seus neste lugar. Nossa Senhora Aparecida está em nossos corações. Ela é a Santa Padroeira que nos protege a todos nós. Nossa Senhora Aparecida, estende a sua mão agora. Dai proteção aos vossos filhos, cuida de nós, Nossa Senhora. Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, abençoe e protege os nossos irmãos. Nossa Senhora. Então é com esta linda canção que eu acabo a minha missão das manhãs românticas, e são 11 horas e 58 minutos e então só vos tenho a marcar rendezvous para sexta-feira, se Deus quiserem, até com mais uma missão que tem para o fim de semana à porta. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã. Quanto a mim, foi um grande prazer estar aqui. E então, marcamos encontro para sexta-feira, se Deus quiser. Cuidam-se bem de vocês. Façam cuidado com este calor. Bebam um bocadinho de água. E metam-se à sombra, porque isto, tá bem, durante a tarde, vai estar muito calor. Façam muita, muita atenção. Então, eu vou passar uma página do PUB e depois, então, vou-vos deixar com a RTP Internacional. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Ora, um ótimo dia a todos, bom apetite e até sexta-feira, se Deus quiser. RDP Internet. internacional. Longe da vista, perto do coração. Bom dia, 11 horas da manhã em Portugal continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. O ano letivo começa hoje em França e com ele começou também a proibição do uso da abaia nas escolas. O governo francês diz que, apesar da norma ter entrado em vigor, quase 300 raparigas usaram esta peça de vestuário muçulmano.